Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? E tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos pedir iluminação do Espírito de Deus. Ó Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te honramos com a nossa vida, nosso ser, nossos lábios. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome como sendo aquele nome que é sobre todos os nomes. Não existe nenhum outro nome dado dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o teu nome, Senhor. O teu nome nos preenche, a tua presença nos faz completos. E hoje nós queremos te dizer que nos sentimos completos, enchidos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu Espírito. E diante da tua palavra, pedimos que haja em nós ainda espaço para edificação e um preenchimento pleno da tua presença, Senhor. Ser por tua igreja, por nós, faz com que o teu nome seja glorificado nessa mensagem, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça. Que a glória seja dada toda ao teu nome. Que o teu reino, fundido aqui também nessa igreja, permaneça crescendo. Que a tua graça repouse sobre o pastor, sobre o conselho, sobre os líderes e membros dessa igreja. Então traz uma palavra agora para mim, para nós, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Essa é a história do batismo de Jesus. É uma história bastante conhecida por aqueles que frequentam igrejas, por aqueles que visitam apenas. A história do Filho de Deus que se submete a um rito, a um ritual dos homens, vamos dizer assim. Algo que era e que foi designado para pecadores. Algo que simbolizava alguma coisa para pecadores. O Filho de Deus, sem pecado, se submete e passa por esse ritual. Que verdades, o que esse texto pode trazer para nós? Se nós observarmos de uma maneira mais cuidadosa o texto, vamos perceber já no versículo 14 uma verdade interessantíssima sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre Deus, que extrapola o registro do batismo. O João Batista, assim chamado porque batizava, era aquele que veio do deserto para batizar, ele se vê surpreendido porque o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, vem até ele como se dele dependesse e diz: eu quero ser batizado por você, João. Cumpre a mim que você me batize. E não é de estranhar o estranhamento de João diante do próprio Deus vindo se submeter a mãos pecadoras. O Deus que era Jesus vindo ao homem, tomando a iniciativa de ter um encontro com João. E antes de entrarmos nas verdades do batismo em si, nós já podemos aprender que o Deus que nos ama é um Deus que nos procura, que fala a nossa linguagem e que decidiu se submeter à humanidade pecadora para ter um encontro conosco. É um Deus que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, deixou a sua forma, se submeteu e veio solicitar, pedir que João o batizasse. A verdade é que o Evangelho está totalmente contrário à ideia que se tem hoje, de que nós precisamos correr e atingir alvos, e às vezes a igreja se transforma em alguma coisa que tem um ponto na entrada em que nós devemos passar o ponto, todos os domingos de manhã e à noite, pelas vindas e vindas à igreja, nós acreditamos que por osmose o reino vai entrar em nós. Nós acreditamos que pela quantidade de vezes, pelas peregrinações, pelas superstições, pelas quantidades de orações e de dízimos, assim, por causa disso, nós vamos chegar a Deus. Nós construímos o caminho, nós nos esforçamos, nós é que caminhamos, nós é que nos dirigimos. Essa é a verdade que está por aí, de que o homem precisa fazer e se esforçar e suar, como se a vida com Deus fosse algo como um emprego e a vida eterna algo como salário. Como que se quando trabalha se merece, quando não se trabalha não se merece. Trazemos para o Evangelho a ideia da barganha, de que se você faz você merece, se paga tem, se não tem, não tem. E aqui eu vejo um Jesus contraposto a isso. Eu vejo um Deus que vem ao encontro do ser humano, que toma iniciativa. Eu vejo um Jesus que fala a linguagem dos homens, não língua de anjos, língua de homens, e que vem ter um encontro com João. Nós vemos isso em Adão, gente. O primeiro homem, Adão pecou, se escondeu, e quem toma a iniciativa de buscar a reviravolta no relacionamento, a reconstrução e a reconciliação no relacionamento? É Deus que vai procurar Adão atrás da moita, atrás do mato, atrás de qualquer coisa que pudesse lhe esconder da presença de Deus. Deus vai lá e busca, Deus toma a iniciativa e arranca-o de trás de sei lá o quê, e o traz novamente para a retomada de um novo relacionamento. É assim que Ele faz com você. Ele lhe encontra, Ele lhe acha onde quer que você esteja e lhe toma para restaurar o relacionamento com Ele. Foi assim com o apóstolo Paulo. Se a vida com Deus dependesse de esforço humano, Paulo conseguiria. O apóstolo Paulo era um homem altamente instruído, era um homem altamente capaz, sobressaía a todos da sua época, sabia do Velho Testamento de cor e salteado, pegava cartas do governo que o possibilitava a entrar em casas, em igrejas, e arrancar cristãos de lá e matar e colocar para serem mortos. O apóstolo Paulo, que tanto estudava e buscava na lei algo que lhe livrasse, algo que lhe desse sentido na vida. O apóstolo Paulo, talvez um dos homens que tivesse mais faculdade naquela época, mais conhecimento, que buscava aquilo que nem ele mesmo sabia o que era na Bíblia, no Velho Testamento. Este homem que buscava, que corria, ele mesmo depois escreveu: não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O apóstolo Paulo, em dado momento, foi achado, encontrado, buscado por Deus, quando ele ficou cego. E o próprio Jesus o buscou e disse: Saulo, esse era o nome dele, por que você me persegue? Quando se busca, quando o homem pretende buscar, se busca o contrário daquilo que Deus quer oferecer. Ele buscava a perseguição dos cristãos. E Deus, mais uma vez, em Jesus, o busca. Em Provérbios diz que os olhos do Senhor estão procurando, pairando. Em João capítulo 4 diz que Deus procura adoradores. A iniciativa é de Deus. O homem está morto e caído. Eu sei dos meus pecados e sei que se fosse apenas por mim, eu jamais me chegaria a Deus. Tem um amigo meu que logo quando eu fui encontrado e achado por Cristo, ele continuou ainda na antiga igreja que nós éramos a igreja católica, atuantes, tocava na igreja. Ele continuou lá e nunca houve discriminação de nenhuma das partes. Mas eu sempre compartilhava com ele da liberdade que agora eu experimentava, do peso que de mim saíra. E ele sempre fugindo ou querendo desfazer tudo que eu procurava fazer com as palavras, tentando construir uma argumentação para que ele por si só buscasse a Deus. Até que chegou um tempo que eu desisti. E um dia ele desceu daquele ônibus da Quibom Sovano, que trabalhava lá. Eu estava em frente ao prédio. Ele desce alegre, jubilante, pulando, saltitando. E ele diz com um sorriso como nunca visto em seu rosto: Daniel, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu diga? Aí disse, não vou dizer agora. Foi correndo para casa, eu não entendi. E eu dizia sempre para ele, Alan, denunciei o nome dele, né? Alan, quando Deus quiser lhe procurar, ele lhe acha. Tudo bem. No outro dia ele sentou e disse, deixa eu lhe contar uma história. Tem alguém que trabalha na Quibom aqui? Bom Sovano? Ali, Quibom? Não, né? Não, porque eu vou contar, eu vou falar de um ambiente que tem lá, que quem trabalha sabe que tem. Ele disse que tem um irmão lá, muito conhecido, que sempre chama os funcionários para um cultinho que eles fazem num lugar pequeno, abafado, caloroso, quente que eles têm, que foi aquilo que a Quibom designou para que os crentes pudessem se reunir e fazer aquilo que eles fazem sempre quando se reúnem. E aí estava lá o Senhor suando, e Alan, na hora do almoço, disse que do nada sentiu como que alguém lhe puxando, lhe atraindo. E ele disse que não sabia o que era, e decidiu que iria para o único caminho que ele lembrara que continha respostas para pessoas que sentiam isso. E ele foi para lá, para essa cabaninha, essa espécie de a cabana. E chegando lá, começou a chorar. E ele não é de chorar, eu conheço meus amigos. Nenhum deles é de chorar. E ele começou a chorar, chorar, chorar, chorar. E ele disse também que não entendia quase que nada do que aquele irmão dizia. Mas enfim, no fim da oração e daquele culto, daquela reunião, ele disse para o Senhor: eu não entendo, mas eu sei que o que me vem do coração e quer sair pelos meus lábios é que eu quero conhecer mais de perto esse Jesus. E aí, voltando para o encontro que eu tive com ele, na hora que ele disse isso, eu disse: quando Deus procura, não há como resistir. E ele confirmou, até hoje é um irmão nosso de uma outra igreja. O fato é que com Adão, com Paulo, em Provérbios nós vemos, em diversos textos, em João nós vemos um Deus que procura. A primeira coisa que eu queria dizer para todos nós é que Deus tem procurado você. Deus tem procurado você. Deus não cessa de procurar. Deus lhe achou e lhe trouxe aqui. E nessa estranheza que surge em João Batista, mas o Senhor que vem a mim, eu preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus diz assim: não, você me batiza, porque eu tenho que cumprir toda a justiça. E aqui, para entendermos o que Jesus disse, é importante que nós comecemos uma pequena explanação desde o capítulo 1 de Mateus. O capítulo 1 de Mateus, ele já inicia falando da família de Jesus, da genealogia de Jesus, dos antepassados de Jesus, dos avós, dos tataravós. E ele vai contando que Jesus veio de Abraão, Isaac, Jacó, e ele vai contando toda a família de Jesus. E Mateus, quando faz isso, ele quer nos passar a ideia de que Jesus é humano, é gente como a gente, nasceu de alguém como a sua mãe. E ele faz questão de relatar tudo, de onde ele veio. Quando termina, ele começa um outro registro. Agora, o registro do nascimento milagroso, miraculoso de Jesus. Falando que Espírito Santo concebeu, e Maria, Espírito Santo, tal, tal, tal, e José queria deixar, que achou que ela tinha o traído, aquela história que vocês conhecem. E Mateus agora, depois de dizer que Jesus é gente, é humano, veio de gente como nós, por outro lado, diz que ele é Deus, veio do Espírito, e veio como próprio Deus, filho do próprio Deus. E Mateus tem a preocupação em que em nossa mente fique pintada ou fique registrado um Jesus que é homem e que é Deus. Já no início, e depois de tudo isso, nós vemos os magos que vão adorar a Jesus, o menino Deus. Nós vemos os magos entregando presentes, ouro para o rei, mirra, incenso. E nós começamos a perceber que Jesus, além de ser Deus, é homem. 100% homem. E Paulo diz que Jesus nasceu nesta terra debaixo da lei. O que quer dizer isso? Debaixo da lei. Quer dizer que Jesus nasceu e veio aqui para se submeter a tudo que os homens deveriam se submeter, a fim de que no fim da sua vida ele pudesse conquistar a salvação e ser perfeito. Acontece que, pelo fato de Jesus ter vindo e cumprido tudo que deveria cumprir, nós, se estivermos nele, se aceitarmos a Cristo, se entregarmos nossa vida a Cristo, é como se nós tivéssemos cumprido também toda a lei. Então, eu não preciso mais cumprir toda a lei, porque Jesus já cumpriu por mim. Então, porque ele era Deus, ele seguiu e o sofrimento dele pode ser imputado a nós. E porque ele era homem, ele entende cada uma das nossas necessidades, porque a elas se submeteu e venceu. Então, quando Jesus diz a João que ele tinha que cumprir toda a justiça, ele estava querendo dizer que ele tinha que cumprir tudo o que deveria ser cumprido para que você não cumprisse a fim de ser salvo. Para ser salvo, então, é preciso apenas, simplesmente, livremente, entregar e fazer a minha alma unida à alma de Cristo. Tudo que Cristo viveu, se a minha alma estiver agora nele, é como se eu vivesse. E aí a salvação que ele conquistou é para mim também imputada, ortogada, e eu recebo como algo hereditário de Jesus. Então Jesus diz, eu tenho que cumprir toda a justiça, eu tenho que viver para que Maria, João, quando vier em 2009, não precise ter que cumprir toda a lei, porque ninguém é salvo pela lei, ninguém consegue viver pela lei perfeitamente. Por isso que ele diz isso. E aí chega no batismo de Jesus, no fato em si, sem querer, e não vou fazer, e também o texto não faz, e é também uma preocupação, mais curiosidade do que intenção de Mateus. Ele não fala aqui da forma de batismo, se é com um copo, com um balde, com uma bacia, no rio, na praia, no que quer que seja. Ele não faz isso, não tem essa preocupação. Mas o fato é que na cena do batismo de Jesus há muitas verdades que devem ser comunicadas ao nosso coração. Por que Jesus tinha que ser batizado se ele era Deus? Deixa eu explicar um pouquinho o que é o batismo. Todos nós sabemos, eu fui batizado na Igreja Católica, e a intenção da minha mãe no batismo, quando ela me fez passar por esse ritual, era que eu fosse perdoado dos meus pecados. Via de regra, a linha de pensamento de uma mãe católica é para que o filho seja perdoado, para que o filho ande nos caminhos de Deus, é para selar, é para garantir um futuro nos caminhos de Deus. É certo que isso não é certo. Mas o que é então o batismo se ele não é algo que, passando por ele, automaticamente eu tenho a Deus e sou salvo? O batismo é um símbolo, um sinal uma marca de uma coisa que já aconteceu no seu coração. Só passa pelo batismo aqueles que já foram batizados internamente. Só transmitem a ideia de que é uma nova pessoa através do simbolismo do batismo aqueles que o seu coração de pedra foram mudados por um coração de carne. O batismo é posterior àquilo que aconteceu dentro de você. Se você encontrou a Cristo, se você foi achado por Jesus, se Jesus cumpriu toda a justiça em seu lugar e você o aceitou pela fé, depois disso, o sinal para a igreja e para o mundo de que você foi achado é o batismo. E aí a água simboliza purificação, quer dizer que daquele momento para trás tudo morreu. E uma nova vida se processa, se inicia desde então. Então, se Jesus não tinha pecado, por que ele tinha que ser batizado se o batismo significa morte para o pecado? Mas ele não tem pecado. Pecado, batismo é para nós. Por que Jesus se submeteu a um sinal de uma coisa que significa uma transformação prévia? Mas Jesus, como Deus, não teve que ser transformado. Ele já veio Deus, perfeito. Então, por que Jesus tinha que ser batizado? Primeiro lugar, Jesus tinha que ser batizado. Olha o que eu vou dizer agora. Porque ele era pecador. Nossa, eu disse agora que Jesus não tinha pecado. Paulo diz que aquele que não tem pecado, se referindo a Jesus, se fez pecado por nós. Isaías 53 diz que Jesus tomou sobre ele os nossos pecados todos. Então, por que Jesus teve que ser batizado? Para purificar não o dele, mas os seus pecados. Jesus tinha que ser batizado porque ele sabia que no ano de 2009 você entregaria sua vida a ele e lá atrás os seus pecados já tinham sido perdoados. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Por isso que nós podemos dizer que Jesus era pecado, era pecador. Não porque dele fosse gerado pecado, mas porque sobre ele estava o pecado do mundo todo. O meu e o seu. Por isso que ele tinha que ser batizado. João, quando viu Jesus chegando para ser batizado, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus se referindo ao cabrito, à ovelha, que morria no Velho Testamento, simbolizando o perdão do pecado do pecador. Jesus era a ovelha que ia morrer em lugar do pecador. Ele tinha que ser batizado para que eu hoje pudesse ser limpo dos meus pecados. Jesus entra na água, é batizado por João, os céus se abrem, do céu desce alguma coisa como no formato de pomba, e essa coisa nós entendemos como sendo o próprio Deus, na terceira pessoa, o Espírito Santo desce sobre Jesus, Jesus está nas águas, e do céu brada uma voz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aqui nós entendemos o seguinte: o texto diz que a pomba desceu, e não se foi, ela pousou sobre Jesus, pairou sobre Jesus, significando que Jesus, e só ele, tem a unção de Deus sobre si e a capacidade de remover os nossos pecados, porque ele foi ungido para isso. Só Jesus, nenhum outro santo qualquer, sobre ninguém outro desceu e pairou a pomba, significando que aquele era o ungido de Deus, esperado e Messias. Só sobre ele desceu. Se só sobre ele desceu, então só sobre ele eu devo depositar a minha vida. Porque ele recebeu a unção, a consagração e o privilégio de ser o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele se fez pecado por você, por isso foi batizado, para limpar os seus pecados. Ele foi o Cordeiro de Deus, que levou seus pecados às águas para serem anulados, ele, porque o Espírito desceu sobre ele, se fez hábil, habilitado a perdoar os nossos pecados. Uma outra coisa interessante, como eu disse, nenhum ser humano, você sabe disso, eu sei disso, é perfeito. O padrão de Deus é perfeito. Para se relacionar com Deus, o ser humano precisa ser perfeito. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Se eu não sou perfeito, se o padrão de Deus é altíssimo e requer a perfeição, qual a saída? Como Deus encontra pecadores? O Deus Santo encontra pecadores? Como achar que a minha situação, por mais negra que possa parecer, possa ser uma situação em que Deus coloque o dedo, a mão e reverta? Como? Se ele é limpo e eu sou sujo. Como ser aceito por Deus? E por que Jesus foi batizado? Porque você entrega a vida a Cristo, a justiça de Cristo é imputada a você. Você é perfeito diante de Deus. Quando Deus olha para você que entregou a vida a Cristo, ele não olha mais e vê Antônio, Maria, José com os olhos nus. Ele nos vê agora sobre a ótica de Cristo. E Cristo funciona como a lente. Quando Deus olha para nós e ele vê através de Cristo, e Cristo já pagou os nossos pecados no batismo, nos limpou, então ele nos vê perfeitos. E porque ele nos vê através de Cristo, agora nós podemos ser achados por ele. A chave, a saída, o caminho, a esperança, a lente é Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra lupa, outros óculos pelos quais você espera que Deus lhe olhe. Não espere. Se não for através de Jesus, Deus lhe vê sujo, pecador, quebrado, depravado, morto nos seus delitos e pecados. Por isso que nós precisamos desesperadamente de Jesus, porque ele é a lente que nos purifica, ele é os óculos que Deus nos vê através dele. E porque no batismo meus pecados foram apagados, o batismo é apenas o começo de todo o processo até a cruz de anulamento do meu pecado, e porque Jesus me limpou, e porque eu tenho no meu coração, Deus agora só me vê através de Cristo. Então, se Deus me aceita, é por causa de Cristo. Se Deus me ama, é por causa de Cristo. Se Deus me quer, é por causa de Cristo. Se Deus me vê perfeito, é por causa de Cristo. Se Deus me tem na mão, é por causa de Cristo. Se eu nunca vou sair de lá, é por causa do poder de Cristo. Se eu vou para os céus, é por causa de Cristo. Se eu vou morar para sempre com os meus irmãos, é por causa de Cristo. Se naquele último e maravilhoso dia, quando o céu se abrir, se eu estiver ajoelhado e estarei esperando o meu Senhor chegar, estarei ali esperando o meu Senhor chegar, porque o meu Senhor já chegou no meu coração. A saída é Cristo, os óculos é Cristo, a lente é Cristo, o caminho é Cristo, a saída é Jesus. Em Isaías, o próprio profeta ainda, 53, o capítulo, diz que esse trabalho de Jesus que começa no batismo vai até a cruz. Esse caminho, essa caminhada de Jesus, buscando resgatar corações, sendo maltratado, traído, mal interpretado, cuspido, chicoteado, crucificado, furado, perfurado. Todo esse processo foi um processo que agradou a Deus. Isaías diz que Deus, do batismo à cruz, quando Deus viu aquilo, a Bíblia diz: fiquei satisfeito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Satisfação para Deus é o seguinte: ele vai olhar e vai dizer, tudo que precisava ser feito para que eu amasse Eric, Daniel, Aninha, João, foi feito. Estou satisfeito, está zerado. Nada mais precisa ser feito, acoplado, preenchido, agarrado, estar junto de mais nada. Acabou, completou, estou satisfeito. Jesus cumpriu tudo o que precisava para que eu pudesse salvar quem quer que eu queira salvar. Por que Jesus teve que ser batizado também? Porque, como eu disse, ele era Deus e homem. E na sua natureza humana ele precisava ser fortalecido. E aqui eu quero dizer uma coisa especial para nós. Porque ele era homem, ele sabe onde o seu sapato aperta. Jesus se submeteu às mesmas tentações que nós nos submetemos. Se Deus não tivesse se transformado em homem, ele jamais poderia dizer para você: eu sei o que você está passando. Não poderia. Ele não viveu aqui, não sujou as mãos, não foi tentado, não sentiu fome, não foi desamparado, não foi traído, não foi roubado, não tinha casa. Mas como ele veio e por tudo isso passou, ele pode dizer, e ele diz, ele ama dizer. Quando a alma se encontra aflita, ele diz: eu sei o que é estar aflito. Quando você foi abandonado por sua família, ele diz, eu fui abandonado por minha família. Quando ele foi abandonado pelos seus amigos, quando você foi abandonado pelos seus amigos, ele vai dizer: eu sei o que é isso, meus amigos me deixaram. Quando você for traído, ele vai dizer: eu sei o que é isso, sei o que você está sentindo, Judas fez isso comigo. Quando você for maltratado, ele vai dizer: eu sei o que é isso, eu sofri na cruz. Quando você sentir fome, ele vai dizer: eu senti fome, o diabo me tentou por causa disso. Quando você disser: eu estou sem casa, estou sem teto, sem chão, sem parede, sem nada, ele vai dizer: eu sei o que é não ter onde reclinar a cabeça, eu lhe entendo. Quando você estiver num momento de aflição profunda e dizer: meu coração está atribulado, como se Deus tivesse esquecido dele, ele vai dizer: eu sei o que é isso, porque na cruz ele mesmo bradou: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Então não há tentação, provação, dificuldade que você venha passar que Deus não saiba o que é. Não há aperto que você passe que Jesus não tenha passado. E para que ele pudesse passar por tudo isso, foi que ele recebeu no batismo o Espírito Santo. No batismo de Jesus, se você tem a sua vida em Cristo, no batismo de Jesus, sua alma foi sepultada com ele, no batismo. Batismo significa: morreu, acabou o mundo, acabou com o passado, e significa nova vida. E na vida de Jesus foi justamente isso. A partir do batismo, desde criança, começa um processo de morte, um processo de sepultamento. E depois de passar 3 dias depositado no chão, quando ele ressuscita, aqueles que sofreram com ele, morreram no batismo com Cristo, ressuscitam também. Graças a Deus, minha vida, sua vida pode estar em Cristo. E a gente, morto para o mundo e para as coisas que desagradam a Deus, renascemos para as coisas que agradam a Deus. E por fim, também como modelo, por isso que ele foi batizado. Não só modelo, mas com todo o significado que o batismo traz. E aí então eu digo: é preciso também ser batizado, significando aquilo que aconteceu no seu coração. Deixa eu lhes falar algumas palavras, caminhando para o final. O ser humano perdido é, perdido ficará, nunca será achado por Deus se ele ainda se achar no seu orgulho, na sua autoexaltação, achando que é mais, que não precisa. Só agradece ao salva-vidas quem estava se afogando. Só vai entender o que é vida em Cristo quem se disser morto. Só vai entender porque Jesus pulou na água para lhe salvar se você se reconhecer que está se afogando. O sacrifício de Jesus não faz sentido para aquele que acha que está completo, que é já, e que mora dentro dele tudo o que ele precisa para ser o que é, e sendo o que é, não precisa mais de nada e nem ninguém para lhe completar. Eu sou eu. Meu nariz para cima me diz quem eu sou. O meu orgulho, o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha vida boa me diz que eu não preciso de mais nada de fora para me completar. Para estes, realmente, Jesus não veio. Para aqueles que se acham sãos, com saúde, boa vida, Jesus não veio para estes. Jesus disse: eu vim para aquele que se reconhece doente. Só vai para o hospital quem sabe que está doente. E o meu pedido ao Espírito Santo é que abra nossas mentes para que façamos, para que faça de nós homens que se percebam caídos, falidos, doentes, mortos sem Cristo. Se você reconhecer que é nada, que é como aquela mulher que à beira da mesa comia migalhas, e disse: Senhor, deixa eu apenas comer das migalhas que caem de ti. Se eu for como essa mulher, se eu for como aqueles endemoniados, que neles não existia nada de bom, se eu me reconhecer como aqueles, Jesus me livra. Se eu me reconhecer como cego que não tenho para onde ir, Jesus me traz vista. Se eu me reconhecer como um deficiente que não tem como pular no poço, a turma vai na minha frente. Se eu me reconhecer assim, ele vem e me cura. Se eu me reconhecer como um quebrado que não tem força nem para entrar numa casa cheia de gente, que preciso por amigo ser jogado teto abaixo, se assim eu me ver, assim serei achado por Jesus. Se eu me ver como aquela mulher que tinha sede e a sede lhe consumia, água nenhuma matava a sede espiritual da alma daquela mulher. Se eu me reconhecer como sedento eterno, eternidade morará dentro de mim através de Jesus e de mim fluirão águas vivas. Se eu me ver um faminto, seco, magro, raquítico e morto, quase, e morto, só assim reconhecerei que eu preciso do pão que desce do céu. Se na minha casa falta peixe e pão, só se faltar, eu agradecerei pela multiplicação feita no dia seguinte. Só quem não se acha é achado por Deus. Só quem tem pecado é que precisa ser limpo pelo batismo de Jesus. Ah, se eu me achar como aquela mulher adúltera diante de acusadores, côncia da sua pecaminosidade, se eu me reconhecer como aquela mulher traidora, adúltera e pecadora, só se eu me ver assim, só se eu estiver assim, eu serei capaz de ouvir as palavras: eu não te condeno. Só se eu me ver como pecadores, eu terei um Salvador. Eu quero pedir que você pense bem. Jesus não tinha que se batizar. Ele não tinha pecado. Mas ele foi batizado para limpar os seus pecados. Conta a história, eu vou terminar com ela, que é história mesmo, história inventada. Que naquela fila para batizar-se, João Batista batizava muitos. A fila era muita, era muito grande. E Jesus, pretendendo ser batizado por João, entrou lá no rabo da fila, como todo bom cristão deve fazer, para o rabo da fila. Não furou a fila, foi lá para trás. E ele percebeu que todo mundo ia a João com uma etiqueta escrita ao seu maior pecado, estampado no seu peito. João recebia a pessoa e via lá o pecado. Adúltero. E João batizava, aquela pessoa cria em Jesus, ele tirava a etiqueta, jogava fora e dizia: por causa da água de Jesus, você é purificado do seu pecado. E vinha outro, vícios intermináveis, João batizava, tirava o pecado, limpava. Vinha outro, depravação de todo tipo, era batizado, tirava o pecado. Quando chega a hora de Jesus, Jesus não tinha etiqueta, não tinha pecado. E João diz: Jesus, não posso batizar o Senhor. Não posso, porque no Senhor não há nada que precisa ser limpo. No Senhor não reside nenhuma impureza, nenhuma escuridão. Não posso batizar o Senhor. E Jesus olhou para trás e viu a fila que continuava, e foi de um por um naqueles que já estavam arrependidos dos seus pecados. Pegou a etiqueta de João e botou no seu peito. Pegou a etiqueta de Marcos e botou no seu peito. Pegou a etiqueta de Verônica e botou no seu peito. Pegou a etiqueta de Alexandra e colocou no seu peito. Do primeiro ao último, tomou a etiqueta de todos. Chegou para João e disse: agora eu posso ser batizado? E João batiza. Essa é uma história que nos ensina que o seu pecado foi tomado por Cristo. E no batismo, no caminho, na morte e na ressurreição, ele foi liberto, limpo. Jesus pega seus pecados, joga no mar do esquecimento, e ele coloca uma placa dizendo: proibido pescar. Ninguém mais tem que pegar seu pecado do passado e jogar na sua cara. Joga no mar do esquecimento, ele dá uma nova vida. Ele quer lhe preencher, ele quer lhe limpar, ele quer ser o seu Deus, o seu Salvador. Meu desafio para você é que você se veja pecador e entregue sua vida a Cristo nessa vida. Vamos orar? Ó Senhor, quão pecador nós somos, Pai. Todos os nossos atos são manchados, Senhor. Em nós não há bem algum. Da nossa boca, a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. As nossas mãos são as mesmas mãos que tiram do próximo. A nossa mente é a mente pervertida de sempre, das intenções impuras. Os nossos pés caminham para o mal. Os nossos pensamentos estão longe dos teus pensamentos. Os nossos olhos, como lâmpadas do corpo, iluminam para fora, iluminam a ausência de luz. Ao invés de iluminar, escurece ainda mais o nosso peito, Senhor. Tudo em nós caminha para o mal. Como Moisés escutou, o povo é propenso para o mal. Como Paulo disse, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Eu sou assim, Senhor. Os meus irmãos aqui são assim. Então, pela graça de Jesus, pelo teu amor infinito, pela unção e poder do Espírito, salva-nos, resgata-nos, acha-nos, procura-nos, Senhor, encontra-nos, nos dá vida, nos dá sentido, significado, intenção, motivo, vida, coração, nos dá daquilo que há de melhor em ti, o Senhor completo e por inteiro, nos enche, nossa alma tem um vazio do teu tamanho, Pai. A alma humana não descansará, a menos que descanse em ti. Água alguma dessa era e desse mundo matará nossa sede, Senhor. Que haja entre nós pessoas que, iluminadas pelo teu Espírito, se rendam a ti. pessoas que, iluminadas pela Tua Palavra, se reconheçam pecadoras. Pai, como foi nesse momento, um mendigo dando pão para outro mendigo, acha-nos como mendigos e mata a nossa fome, salva-nos. Ó Senhor, e que saia daqui, dessa igreja, mais achados do que entraram, mais pessoas achadas do que aquele número que entrou. Ó Senhor, a começar por mim, me acha todo dia. Nós oramos, confiantes em Ti, para a glória de Jesus, em nome dEle, o nosso Salvador, lente, óculos, único caminho. Amém. Deus nos abençoe. Depois de ouvir uma mensagem, sem dúvida, de Deus,